Hoje o tema é bem interessante, que faz a gente refletir um pouco sobre a razão de viver. Qual é a nossa razão de estarmos nesse plano, de nós vivermos? Todos nós temos essa necessidade de refletir sobre a nossa vida. Por que que eu estou aqui? O que que eu vim fazer aqui? É interessante a gente pensar nisso, porque absolutamente nós somos todos iguais. Nos planos de Deus, todos iguais. Não existe inferiores e superiores. Deus criou os seus filhos iguais, partiram todos do mesmo ponto. Ele não, assim, escalonou os seus filhos. Ele não disse assim: esse aqui pertence para o grupo A, esse pertence para o grupo B. Não. Ele criou todos iguais. E não disse também: essa raça é superior e essa raça é inferior. Qual o livro que tem na face da Terra que nós vamos ler que esteja escrito alguma coisa desse gênero? Porque Deus nos criou e nos ama com a mesma intensidade. Aquela criatura que se perdeu, Ele ama igual, imensamente, porque é seu filho. Qual é o pai, qual é a mãe que deixa de amar um filho por ele ter um comportamento diferente do outro? Às vezes até o contrário, nós cercamos mais aquele que muitas vezes, né, foge um pouco dos padrões daquilo que nós queríamos para que ele fique no caminho do bem. Porque Jesus falou assim: quem precisa dos médicos são os doentes, os sãos não necessitam. Então, muitas vezes, a gente até dá uma atenção mais especial para aquele filho mais difícil. E partindo do mesmo ponto, como todos nós partimos, para começar assim, Ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa alcançar a plenitude, né, de nós mesmos. Daí começamos a pensar nas especialidades que muitos se colocam. Muitas pessoas se acham muito superior. Eles se colocam num patamar especial. E nós sabemos disso. Há muita gente que se acha mais amado, mais querido por Deus. Eles acreditam, muitas vezes, aquelas pessoas, a gente fica até com dó, porque na verdade eles têm uma decepção muito grande quando chegam no plano espiritual e quando eles percebem que eles vão ser acolhidos e tratados da mesma forma que todo mundo. Às vezes até pior. Tem gente que se imposta para falar, se vestem de uma forma para chamar atenção, para que sejam notados, para que sejam percebidos. E isso corresponde a um processo psicológico da humanidade. É o ser humano que tem complexo, muitas vezes até de inferioridade, ou carências afetivas. Tem aquela carência que ele acha que tem que ser superior, que tem que ser notado onde ele chega, que tem que ser paparicado e que Deus o ama mais que os outros. Só que ele se engana muito, né? E qual a razão, na verdade, de nossa vida? Começamos a falar lá na razão da nossa vida. Bom, a razão da nossa vida é justamente sobre todas essas questões que eu abordei. Eu gosto, assim, nós gostamos, aliás, de comparar a nossa criação com uma pedra bruta. A pedra bruta, para ela chegar a ser uma pedra preciosa, ela precisa passar por um processo de lapidação, de burilamento. Ela leva muitos atritos para que ela se torne aquela pedra preciosa, né? Que chama, assim, que brilha. Ela passa por todo esse processo. E a nossa vida é mais ou menos semelhante a isso. Nós viemos para o plano terreno para passar por esse processo de lapidação, para sofrer esses atritos, para que possamos despertar dentro de nós o amor verdadeiro. Porque nós evoluímos, sim, por dois caminhos, pelo amor e pela dor. Mas, normalmente, a pessoa evolui muito mais pela dor do que pelo amor. Às vezes ela esquece daquela parte boa do amor e não procura se melhorar. E essa lapidação que nós sofremos nas encarnações que nós vivemos, ela faz essa reforma íntima dentro de nós. Nós temos que acabar com este homem velho que existe em cada um de nós ainda um pouquinho. Nós temos que nos abrir mais para os sentimentos nobres, mais sensibilidade, mais tolerância com aqueles difíceis que convivam conosco, amigos, familiares, que a gente sabe que todos nós na família sempre tem aquela pedra no sapato. Não adianta querer dizer assim, a minha não tem. Sempre tem um que é mais difícil de conviver e nós precisamos é de ter mais paciência, mais tolerância, né? Deixar vir à tona esses sentimentos maiores. É a maior razão da nossa vida, esse é o desenvolvimento desse amor. E poder acolher, né, com amor verdadeiro, com sinceridade, aqueles que vão em busca, né, que chegam a nós para pedir um auxílio, seja eles da forma que for, seja um auxílio espiritual, moral, ou material. Né? A gente precisa ter essa disposição de auxiliar, mas auxiliar de coração, não é? Porque a doutrina espírita ensina isso. Então, aí entra a reforma íntima que nós devemos trabalhar a cada dia de nossas vidas. E não adianta falar bonito, é pôr em prática aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente fala, é pôr em prática no dia a dia. É preciso dizer, toda vida importa. Porque toda ela foi criada por Deus. Só não só a vida humana, toda vida importa. Dos nossos animais, de tudo aquilo que tem vida que Deus criou, importa, né? Devemos sempre pensar nisso. Se já alcançamos, né, um certo grau de evolução, com certeza não vamos ser que nem uma água estagnada que se torna um poço para insetos, de criação de insetos. Porque quando nós paramos, quando nós ficamos estagnados, tem um ditado popular que eu acho muito interessante que diz assim: cérebro parado, máquina do, não gosto de dizer a palavra, mas é uma grande verdade. Então, que a gente não seja esse poço estagnado. Se ontem nós não conseguimos assim, alcançar esses objetivos nobres em que a gente se esforçou, vamos tentar hoje de novo, devagar, com jeito, com carinho, auxiliando aquela pessoa que muitas vezes até rejeita, né? Não vamos desistir, vamos seguir em frente, vamos fazer, um dia ele vai acabar aceitando, né? De que é necessária essa mudança, que é necessário este homem novo que nós precisamos, né? Sem nos atropelar nos próprios pés, porque tem muita gente, pelo fanatismo religioso, se torna uma pessoa inconveniente. Nós não estamos aí para ficar catando almas, salvando almas, não. Nós estamos aqui para ajudar a pessoa que se propõe a receber auxílio, né? Que está disposta a receber auxílio. Se ela não tem vontade de se tornar uma pessoa espírita, devemos respeitá-la, porque todas as religiões que levam a Deus são boas. A gente deve sempre que estudar bastante, orar bastante, meditar, para que nós estejamos preparados com clareza para fazer as escolhas certas, para que Deus nos coloque as palavras certas na boca quando nós vamos auxiliar alguém. Buscar esse raciocínio com clareza. Procuremos ser como Jesus, ou foi. A exemplificação do puro amor. Se nós quisermos, nós vamos alcançar isso. Com certeza. E para isso é necessário nos propormos andar seguindo as pegadas do nosso amado Mestre, que com certeza nós vamos conseguir este amor que ele veio nos ensinar.